rua, querendo alguém pra me amar. Me perdoa, coração, se eu fiz você se apaixonar. Estava à toa, querendo alguém pra me amar. Você chegou tão de repente, feito um raio, um trovão. Mexeu com a minha estrutura, abalou meu coração. Depois você foi embora, nem ao menos disse adeus. Ficou gravado na memória, apenas no sorriso seu. Às vezes fico pensando, por que reagiu assim? Nosso amor era tão lindo, não pode se acabar assim. Me perdoa, coração, se eu fiz você se apaixonar. Estava à toa, querendo alguém pra me amar. Me perdoa, coração, se eu fiz você se apaixonar. Estava à toa, querendo alguém pra me amar. Chegou tão de repente, feito um raio, um trovão. Mexeu com a minha estrutura, abalou meu coração. Depois você foi embora, nem ao menos me disse adeus. Ficou gravado na memória, apenas um sorriso seu. Às vezes fico pensando, por que reagiu assim? Nosso amor era tão lindo, não pode se acabar assim. Me perdoa, coração, se eu fiz você se apaixonar. Estava à toa, querendo alguém pra me amar. Me perdoa, coração, se eu fiz você se apaixonar. Estava à toa, querendo alguém pra me amar. FM Cachoeira. Thank you.

88 99965 5944. Falar com Daniele Lima. Ou no 88 99635 9860. Falar com Charles Pinheiro. Você está ouvindo a Rádio Cachoeira 99,7 FM. FM 99,7. Rádio Cachoeira. Aceitar eu passei sua chave. Dá uma chance pra mim. que você já se deu muito mal. Agora tá com medo de sofrer, com medo do amor. Crente que eu vou te machucar, mas eu não vou. Não tenho vocação pra traidor. Dá a chance pra mim, aceita eu pra ser teu chá. Dá uma chance pra mim, eu vou amar você até o fim. Dá uma chance pra mim, aceita eu pra ser teu chaveiro. Dá uma chance pra mim, eu vou amar você até o fim. É música pela Rede Ouro, para todo o Brasil. Sete FM Cachoeira. Ai! Pra tocar os paredões. Isso aqui é o repertório de Raiz Carrada. Alô, Ricardo. Olha meu Jujuba. Thiago Nobre. Bobino Paredão. Paredão no Fagadinho. Todo frango. Meu paredão, você não dança mais. Não quero mais você, gatinha. No banco do meu carro, você não senta mais. Agora é só você e as novinhas. Pensando em nós, com você, Foi demais na noite que passou. Me amou de um jeito tão voraz. Não fiz demais, eu só te dei o meu amor. Só pra ouvir tua voz. Alô, eu também tava pensando em nós. Você foi demais na noite que passou. Me amou de um jeito tão voraz. Não fiz mais, só te dei o meu amor. Você me completa, eu te compreendo. A sua flecha acerta no meu peito, seu veneno. A sua ausência aberta